O Alfa Zulu. Positivo, do Papo 3, para o Papo Alfa, solução 3. Azul Alfa Yankee Zulu, autorizado o início do reboque, reporta para ingresso no pátio principal. Ok, reportar aí para ingresso no pátio principal. Azul Alfa Yankee Zulu. Paulo Salvador, bom dia. Aqui é o Avianca Alfa Victor Romeu. Avianca Alfa Victor Romeu, bom dia, prossiga. Bom dia, senhora. O Victor Romeu solicita autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição número 5. Alfa Victor Romeu, tem condições de iniciar reboque coordenação com Alfa e Yankee Zulu, iniciando no meio? Positivo. O Zulu está bem para trás, bem distante. Cliente, sem interferir com o mesmo autorizado o início do reboque, chama para o ingresso da parte principal, Alfa Victor Romeu. Victor Romeu, na escuta, senhora. Copiou a instrução, Alfa Victor Romeu? Positivo, iniciar um reboque simultâneo com o Azul e solicitar autorização para o ingresso, foi isso, por favor? Afirmo, inicia, atento ao Azul e reporta para ingresso no pátio principal, o Alfa e o Romeu. Correção Alfa, Victor Romeu. Positivo, Romeu ciente, senhora. Romeu ciente, obrigado. Alfa e o Zulu copiou? Ok, sim, o Alfa e o Zulu. Gente, como número 2, reporta para ingresso no pátio principal, Alfa e Yankee Zulu. Ok, reportar aí, ingresso no pátio principal. O Fitango Papá, autorizado ingresso no pátio principal, reporta calçada na posição 8. Bom, Fitango Papá, ciente, ó. O Xanã 6251, chama Recife, 1251, no alternam 3325. O Xanã 6251. O Xanã 6251. A escuta, prossiga. Recife, 1251, no alternam 3325. 251-2335, 6251. 13325, alternado. 3325, alternado, 6251. Salvador, aqui é o Avianca Alfa Victor Romeu. Podemos ingressar no pátio principal? Afirmo, Alfa Victor Romeu, atento ao voo, autorizado, reporta calçado na 05. Positivo, senhora. Ingressando no pátio principal, observando o voo e informarei após o estacionamento marcado. Obrigado. o alfaiate isolou para fora para ingressar no pátio principal. Azul, Alfa e X-Zulu, autorizado ingresso no pátio principal, reporta calçado na 03. Tem esse, reportarei calçado. Salvador, aqui é o Avianca, Alfa Vitor, Romeu, estacionado no, na ponte número 5. Obrigado e bom dia, senhor. Alfa Yankee, Alfa Vitor Romeu, igualmente bom dia. Isso. Alfa Vitor Romeu, obrigado. Salvador, muito bom dia, é o 231, funciona? Está 3171, bom dia, confirma o horário do plano? Nós estamos previstos para 0839, cara. É, por gentileza, qual é a saída prevista para São Paulo? Na aerovia Up Zulu 10? Afirmo. Da Eulia da Motiva, TAM 3171. Da Eulia da Motiva, muito obrigado por procurar mais próximo para o próximo. Gente, 3171. Salvador, Golf, Tango Papá, formando termos do negócio, muito bom dia, senhor. Golf, Tango Papá, bom dia, frequência livre. Salvete. Alô, algum lá que você jurou, tá passando na porta 3, obrigado, bom dia. Alfa, Yankee Zulu, bom dia, frequência livre. Motor está rodando com a Tiochiné 6235. É 6225, a sua identificação. Identificou na proa de Conte, mantendo 180. Copiou 6225? 6225, a sua identificação. Novamente, Aposconde, pode voar a Lagoinha? 6225, Aposconde, voa e bom, sim. 6225, agora sim, contato radar 75 milhas no Nordeste do Salvador. Estão confirmando voando bom, sim, agora, 6225, passando bom. Afirmativo, voa para de bom, se reporta no IDES, descida, 6225. Reportará já, descida, obrigado. 360, decola da 10. Primeira curva à direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, Irumi. Aciona 5457. Controle 119 decimal 35. Autorizado então, Galeão, nível 360, VAP 90857. Decola da 10, com curva à direita, saiu saída trans Dael. Leda, Irumi, transponde 5457, controle 11935, gol 1961. 1961, no cotejamento correto no 700, tá? Chamar na pronta. Já 6225, desça para 4000 pés, ajuste no 0, no 4. 4000, comunicador, 6225. O 6225 autorizado para onde Peluda presente. Confirma a velocidade na descida? Peluda na descida, vai mano. Critério da a velocidade do critério 6225 no momento é o número 1 na aproximação. Matheus, onde vai descer? Adoro da 3517. Então 3517, bom dia, confirma o horário do plano? Aos 52, apenas curiosidade, qual o horário de nascer do pôr do sol, Salvador, é 0838 Zulu. 0838, ok, muito obrigado. À medida do possível, nós vamos tentar adiantar aí a nossa saída. Se puder coordenar aí o 380 com Recife para Brasília, estamos na escuta. Gente, 3517. Muito obrigado. 6225, já iniciando descida? Está iniciando agora, 6225. 9040, por favor. 9040, identifica a chegada bom, fidência até 050. 050, 9040. Rapaz, Juliette Lima, não tem escuta guarda. Chamou o Saulo, prossiga, por gentileza. Saulo, aqui é o azul Papa Jura de Lima, solicito o reporte do Mach 3, posição 612, para a posição 31. Sim, encontra-se no Mach 3 e solicita reporte para o mesmo pátio? É positivo, é para o mesmo pátio, é da 6 Lima para a posição 31 meu. Gente, Papa Juliette Lima, autorizado, início do reporte, reporta parqueado. São 3517, na escuta? Prossiga. Já coordenado com o centro, pronto, cópia? Prossiga. São 3517, autorizado Brasília, via piso 17, após conforme rota, nível 380. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída Arbor Elefant, aciona 5464, controle 119.35. Brasília, perdeu 17, nível 380, decola 10, curva direita Arbor Elefant, 5464, transponder, controle 1935, 3517. 3517, planejamento correto, reporta pronto. 3517. Por motivo, reporta localizador. Reporta localizador, comando pelo 1-6-2-5. 6225. 6225, completa final, torre 1895. Ativo, completa, 1895 aqui. Controle Salvador, bom dia, ano 759, informação Golf, 235 para 160. Zona 759, identifica a chegada bolsa, desça para 4.000 pés, ajuste zona 014. Na bolsa, 4.000, 1.014, zona 759. Obrigado, bom dia. Funcionário 6225. 6225, bom dia, cheque trem, autorizado pouso, pista 1.0, vento 1.00 graus, 02 nós. Estimativo livre, posição 1.0, baixar trabalho. 71, prepara a Delta da Morte, tá aguardando. Guarda. Jesus 71, como recebe o solo? Com eco. E agora, como recebe? Agora é 5/5. E agora, distante quanto? Salvador Guarulhos, 320, copia. Escuta. 1320 autorizado, vento 1.0, decola na 1.0, curva à direita, Dael, Leda, Motiva, a saída, 1935, controle, 5462, transponder. Está livre, chame para o táxi, procedimento correto, 3171. China 6225, sala de 29, direita 121, décima 9, bom dia. Direita 1219, 6225. Precisaria para o adesivo para evitar a formação à direita, o gol 9040? Para desvio de formação autorizado, Duna, 9040. É isso, voando Duna, então. Runa 093, aciona a identificação, autorizada a chegada bom, filha para 050. Avião 1 para o X, acionamento, chame 1, 21, 29. 319. Salvador, pode te acionar 6265, Lisão? Começo da Juliette, 6265. Antes da Juliette chama, 6265. Solo, Salvador Monte, Gol 91. Prossiga. Estacionamento aqui na posição, tá? Tião, nós temos o contato. É, correção, acione e chama pro pushback. Acionar, chamar pro pushback, Gol 91. Azul 4040, com fins, 360 autorizado, via Ampla Zulu 21. Decola da 10, curva à direita, saída arbor, elefa. 1935 controle, 5465 transponder. Correto, chama o pushback e sanamento. Localizador, o Gol 9040. Gol 9040, completa final, torre 1895. 1895, até mais. Localizador do LS, é 9040, bom dia. Autorizado pouso, pista no 0, vento 080 graus, 03 nós. Chego, livre, pouso no 0803, apesar de estar checado, voo 9040. Aguarde. Aguarde, bom, alto. Aguarde 4 milhas, base checado, gol 9040. 9040, livre pouso. Vento variável com 4 nós. Vento, gol 9040. Primeiro análise da tanque já puxou 10, já estava para já iniciar o táxi. Assim que é mesmo iniciar, eu autorizo. O ano 9, na guarda instante. Obrigado. Salvador, Tiana 3171 para o táxi. Possível? Tiana 3171, pronto para o táxi. Tem aberto na minha alternativa? 195, 4 horas, Galeão. Justa para 2010 ou justa 2014? 2014, no 759. Era 10, 21, 1295, que é legal no 0 no 4. Ideal 7895, 1014, bom fim de semana, galera. 1961, coronel Kim de Solo, que após a aeronave da TAN liberar a retaguarda, estaria de pushback no 07 e no 04. Após uma salta, está lendo o pushback com o 91. Sim, 5973, aciona a identificação autorizada a chegada mar e desça até o 050 e 2509. Segue com o número 3 na aproximação. Autorizada até o nível 050 na chegada mar, sentido reduzir para 2509. Número 759, pode voar na Praia de Duna? Não tenho chegado no 759, reporta localizador. Voltará. Salvador, bom dia, o TEN 3153. Com a Hotel, coordena o 380, Galeão Rio. Tem pé autorizado, 360, aceita? Aceita. Salvador Galeão, 360 autorizado, via roda do plano, derroda 10, curva direita, saída da El, Leda, Irume. 11935, controles, acione 5467. Conforme 360, Rio, rota plano de voo, decola 10 com curva direita, perfil da Euleda, 5467, aciona o voo, quando controle 719-3563-133. Sim, após Leda e Irume, após Irume segue conforme a rota do plano de voo. Leda e Irume. Irume. E Irume. Correto, chame para pushback acionamento, plano 3153. Baixo 6225. Alô 040, mantém antes da Juliette. Sim, entro com o 9040. Falou, Sam 3171, confirma a frequência da torre? 118, decimal 95. Obrigado. Sam 3171, ponto de espera 10, pronto. 3171, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar a pista 10, vento calmo com 2 nós. Sam 3171, alinha e decola 10. GLS no 759. 759, completa final, torre 1895. 1895. 093, pequenas via esquerda, depois retorna pelo... pelo... 15973 completa a redução para 2209. Zero, bom, 759. Sim, autorizado pouso 1759. Autorizado pouso 759. Tá 3171, decolado às 41. Chame o controle 1192 final 35, bom voo. Tá 3171, bom fim de semana, obrigado. Controle Salvador, bom dia, San 3171, Dael Leda. San 3171, contato radar, sua para 320, saída Dael. 320, Dael, quando possível, por Erimótiva. Autorizado Dael. Dael, 3171. 1093, velocidade. 240. Seguinte, mantenha. Índia e Alfa, no ponto de esperadão 0, torre 1, 1895. Índia e Alfa, espera, camarada. Gol 9040, após a nave da companhia, está autorizado o ingresso na Juliette, portão 190. Positiva, pode passar de aeronave da companhia, está sendo o momento, e iniciando o táxi via Juliette, 10, gol 9040. No 7, correndo equipe de solo, que após a aeronave da Gol liberar a retaguarda, saiu o pushback no 4, chama o brutal. Ok, coordenação após o Gol, vai iniciar, ele vai dar a tarde, o Gol 093 sem restrição para 2.000 pés, o ajuste é 0.04, reporta localizador. Tem restrição descendo para 2.0014. 243, libera direita, chama o solo 121, decimal 9. 219, 1759, bom dia. Salvador, bom dia, Gono 759, livrou na porta. Gono 759, segue via Alfa, Juliette, portão 7. Alfa e Juliette, 207, Gono 759. Bom, 961, bom dia, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento variável com 3 nós. A linha decola com 961.